Identificação. YK709, Rádio Costa Azul de Ubatuba, AM 1140 kHz, a primeira do litoral. De dizer, eu amo. do momento que jamais irá deixar de te pra quando te ver, a minha voz poder soltar. Ai, que vontade de dizer, eu amo. preciso de você, porque em toda a minha vida nem por uma vez amei alguém assim. Você é tudo, é muito mais do que sonhei pra mim. E é por isso que eu preciso de você. Será que me esqueceu?

Achei que essa amizade tão antiga em amor iria se tornar. Mas só quem te amava era eu, e eu pra você era nada. E nesse tempo que mais me entristeceu foi ver você por outra apaixonada. Eu tenho que entender que o amor não é só pra um, a soma tem sempre que ser dois. O rio não corre sozinho pra lugar nenhum, com o mar ele casa depois. Assim como o rio solitário vou vivendo, correndo em busca do mar. As pedras do caminho vou tirando e aprendendo como é que se deve amar, amar, amar. ZYK 709, Rádio Costa Azul de Ubatuba, AM 1140 kHz, Ubatuba, São Paulo. Nesse final de ano, a Casa de Carnes Nido está oferecendo peru, pernil, leitor para as festas natalinas e deseja a todos boas festas e um feliz ano novo. O Magazine Amigo está de cara nova. Venha nos visitar. Você vai adorar nossos preços e nosso atendimento. Magazine Amigo, Praça Nóbrega 240, no centro, deseja-lhes boas festas.